passa por tribulações, momentos tão difíceis de entender. Quantas lutas, quantas horas de aflição, quanta coisa que acontece e nos faz sofrer. Mas apesar de tanta provação, a nossa fé está nas mãos de Jeová. A luta vem, mas a vitória é garantida, porque Deus está conosco, ninguém vai nos derrotar. Vem a tribulação, mas não me angustio. Cristo é a rocha firme em quem me refugio. Embora o inimigo procure me abater, Jesus está comigo, eu não vou temer. Se passo pelo fogo, comigo Ele está. Se a tempestade vem, Ele acalma o bravo mar. Não temo ao perigo, pois Cristo está comigo, eu posso descansar. Eu sei que tens passado, quantas vezes tens chorado em teu coração. Você pensa que o Senhor te esqueceu, que teu caso está perdido e não há solução. Porém você precisa compreender que Deus jamais irá te abandonar. Por mais que a peleja seja dura, o Senhor está contigo e a vitória te dará. Vem a tribulação, mas não me angustio. Cristo é a rocha firme em quem me refugio. Embora o inimigo procure me abater, Jesus está comigo, eu não vou temer. Se passo pelo fogo, comigo Ele está. Se a tempestade vem, Ele acalma o bravo mar. Não temo ao perigo, pois Cristo está comigo, eu posso descansar. Se passo pelo fogo, comigo Ele está. Se a tempestade vem, Ele acalma o bravo mar. Não temo ao perigo, pois Cristo está comigo, eu posso descansar.